violência está aumentando demais. Não há respeito entre os irmãos, já tem filhos que assassinaram seus pais. E vice-versa, véi, isso é demais. Jovens garotas esperam por 9 meses o nascimento de seu irmão, que própria gera seu ventre com forte aperto no coração. Estuprada pelo próprio pai, se cala apanhando a cara, suporta tudo. Com 13 anos de idade vai pôr o filho no mundo. Violência dentro de casa é o mal que se espalha por todos os lados. São muitos que morrem, são muitos que são assassinados. Morrem de tiro, morrem chorando, morrem de fome, morrem rezando. E aonde está a solução? Há muito tempo venho procurando mais. Só acho tristeza e muita dor. Ó grande pai, vigiai o nosso povo, por favor. Curte só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar. De repente vem mais um. Curte só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar. Curte só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar. Curte só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar. Curte só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar. Muitos moleques de rua cheiram cola pra enganar a fome. Puta tristeza profunda, aos poucos nos consome. Sempre batendo na mesma tecla, sempre de olho, sempre alerta. Povo humilde, nosso povo, minha batalha, nossa guerra. Então se ligue no que você vai ver já. Milhões mandados para os bancos do estrangeiro só pra começar. Desvio de verba, aumento de impostos, plano real pro espaço. CPI na capital para combater o narcotráfico. Da verba mandada para os estados, 50% são embolsados. Pelos esquemas no exterior, dinheiro é lavado. E volta na forma de drogas, armas fazendo as cabeças de gado. Que ironia, enquanto outros se matam por alguns trocados. Rua sem asfalto, água encanada não há. Mas o corpo jogado na calçada, no outro dia o rabecão vem pegar. Sem perícia mesmo, joga no saco. Terra comida, gente era pobre, morreu, não merece ser tratado como gente mais. Será que isso pode acontecer comigo ou com você? Aí, véi, quer pagar pra ver? Será que a vida aqui não tem valor? Ó grande pai, vigiai o nosso povo, por favor. Vários bancos abertos, várias escolas vazias. Só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar. Só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar. Só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar. Só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar. Periferias do Brasil, sangue escorre por muitos motivos. Submundo da violência já muito conhecido. Dia e noite, drogas, tretas, troca de tiro. Vacilo, casinha, Baku, em mais um deram sumiço. Isso sim é violência, grande família, nosso povo. Def MCs, véi, somos nós de novo. Ironicamente vivendo, vendo na TV tudo acontecer. Só veste a só mal, como prato principal. Cabeças rolam laranja quando a casa cai. Proteção, testemunho, um abraço, não viverá em paz nunca mais. Político corrupto que se dane, quero que sofra. Roubou, agora morra. Muitos morreram, nem ligou, nem se importou. Agora quem vai ligar, quem se importará com você? É, com você. Vai se fuder. Por tudo que fez, até mesmo pelo que deixou de fazer. Pagará muito caro, isso você pode crer. Pode até não ser aqui. Mas seu próprio veneno ainda irá te destruir. Dinheiro gera mais poder, poder gera mais violência. Violência nos traz a morte, a coisa fica feia. Quem pagará? Quem será o culpado? Indiretamente nos assaltam e aos poucos nos matam. Estoura violência e a consequência vem. Só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar. Só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar. Só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar. Só o embalo já. Muitas vidas perdidas e não teve como evitar.